Estamos felizes hoje porque o Pipe está aqui hoje, né? Vai trazer a palavra. E a última vez que ele veio, nós estávamos lá na outra sala. Nós amamos muito você, pode vir para frente. E depois, no final, nós vamos passar para o missionário Vilmar. O Vilmar vai estar mostrando umas fotos, o missionário Vilmar. Eu quero que ele possa estar aqui amanhã de manhã tomando café. Eu queria dizer para todos os visitantes que vocês são convidados especiais para participar do café com a gente amanhã de manhã. Venha tomar café com a gente. E a gente está muito feliz porque você está aqui. O Pipe foi muito importante, irmãos. Ele é muito importante, mas ele foi muito importante na vida dos meus filhos. Porque ele foi o pastor, assim, você olha para ele, né? Ele parece um jovenzinho, mas ele já é pai. E já é uma benção. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida do Pipe, porque Deus chamou os meus filhos para evangelismo, meus filhos, meus sobrinhos, com rock, com a música, por incentivo do Pipe, que é um pastor de jovens. A igreja dele é uma igreja muito legal, muito bacana. Eu confesso que quando os meninos começaram a ir lá, eu fiquei preocupada. Falei, meu Deus, uma igreja de roqueiros, onde se trabalha com os marginalizados da sociedade, com né? Fiquei sabendo que o Luke, né, que trabalhava com você, ficava lá nas ruas, dando café para as prostitutas e falando de Jesus, abrindo a Bíblia e levando Jesus para ela. Eu fiquei preocupada. E ainda a igreja era lá em cima, perto do Largo da Ordem, eu fui lá para ver. Irmãos, eu fui impactada pelo poder de Deus. E vi que era um lugar sério, que era um pastor sério. E que, mesmo com essa cara de jovem, ele era um pastor que tinha uma palavra profunda, uma vida com Deus, uma família, um pai, um esposo amoroso, tudo de bom. E eu sabia, e fiquei tranquila, nem fui outras vezes só para passear, mas eu fiquei tranquila sabendo que os meus filhos estavam bem conduzidos. E eu agradeço a Deus pela tua vida todo dia. E eu queria que você soubesse que eu nunca esqueci de orar por você. E eu oro porque eu acho que o teu trabalho é um trabalho que o diabo odeia. E eu sei que você sofre muitos ataques. E eu queria que você soubesse que eu nunca, nunca deixei de orar por você. Então, e que vou continuar orando. Às vezes os meninos estão mais para cá agora, mas nós estamos orando. Minha família te ama muito. E sabe a importância que você foi na vida deles e é ainda. Um exemplo de vida. Como pai, como esposo, e tudo, né? E como pastor, e como missionário de missões urbanas, o incentivo que você dá, você tem muito, muito bênção nas nossas vidas. Né? Que você possa estar sempre com a gente aqui apoiando. Né? Deus abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite. Bom, eu sou o Pipe, sou o homem que Deus chamou para Curitiba, para começar um trabalho com tribos urbanas e principalmente com os roqueiros, os malucos. Há muitos anos em Curitiba, algumas igrejas nasceram e tentaram suprir essa necessidade na cidade com relação a ter um trabalho estratégico de evangelismo para com as tribos urbanas, né? Achei interessante esse trabalho estratégico de vocês, de ganhar as pessoas pela barriga, né? Fazer interessante isso. A gente usava rock, né? Mas seria uma estratégia muito boa, porque esses roqueiros geralmente são tudo lombriguento, né? Tudo morto de fome. Então seria uma boa estratégia. Então, Deus me chamou para Curitiba. Eu morava em Foz do Iguaçu, e isso já faz 10 anos que eu estou em Curitiba. Quando Deus me chamou para cá, a gente começou então um trabalho com 9 pessoas, eu e minha esposa e mais 7 pessoas. Iniciamos um trabalho, um grupo caseiro apenas, com um monte de... com 9 pessoas arrebentadas, 9 pessoas que tinham apenas no coração um chamado queimando, que era ganhar as tribos urbanas para Cristo. Nós começamos esse trabalho então, faz 8 anos que nós começamos esse trabalho. E hoje estamos lá, trabalhando ainda. Muitas pessoas nesse tempo todo foram ganhas, discipuladas, enviadas. Hoje nós temos missionários pelo Brasil, em algumas cidades, e pessoas que passaram por nós e saíram e hoje estão sendo bênção em outras igrejas por aí. E outros que estão chegando arrebentados e nós estamos ali, né, como, como toda igreja deve ser, né? Um grande hospital, onde pessoas chegam de todos os lados, arrebentados. Graças a Deus, alguns chegam e somam com a gente lá, como foi o Diego, o Felipe, o Keiji, Bruno, né? E foi uma benção o tempo que estiveram com a gente servindo ali. O Keiji ainda está lá comigo, Bruno também aparece esporadicamente, mas está indo lá. O Bruno é liso, né? Mas está lá, sempre, sempre, servindo, isso é muito bom. Espero mesmo que aquilo que eu profetizo na vida do meu filho, sempre quando eu profetizo na vida do Gabriel, toda a profecia que eu entrego e na vida dele, que eu oro com ele desde quando ele era um feto, né, com meses, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu já comecei a orar pela vida dele. E eu, a minha única profecia que eu declarei sempre na vida dele foi: Pai, que esse menino, quando crescer, seja 10 vezes mais do que eu fui, e que ele possa influenciar a sua geração de uma forma poderosa, e que ele seja um menino cheio do Espírito Santo, porque eu acho que essa é a maior alegria dos pais. Eu não sei se porque eu sou pastor, eu não tenho nenhuma pretensão que meu filho seja um grande homem, eu quero somente que ele seja um homem de Deus. Se isso implicar que ele seja grande, né, e seja o grande da expectativa bíblica, né, que a expectativa bíblica de grandeza sempre ela vai em encontro à expectativa do mundo, né? A expectativa do mundo de ser grande ela vai em encontro à expectativa bíblica, porque a expectativa bíblica de grandeza sempre está ligada ao serviço, a ser servo, a ser o menor. É tremendo isso, né? Porque o nosso Deus é imensamente grande e se faz pequeno para se revelar a nós. E esse mundo aí, de alguma forma, traz algum tipo de ilusão que a gente tem que ser grande, né? A gente tem que ser grande quando Deus nos chama para usar como o maior símbolo da fé cristã, que precisa ser resgatado e que foi esquecido, talvez, por nós, por mim, não é a cruz. Eu creio que a cruz é o centro da fé, né? Se não fosse a cruz, quem seria eu? Mas nós precisamos resgatar para o nosso ministério o símbolo da bacia e da toalha, né? Que é nós lavarmos os pés uns dos outros, né? Nos colocarmos sempre de baixo, sempre considerarmos os outros superiores a nós, né? Sempre atitude de servo. Então, se meu filho for, eu já posso ir para a eternidade feliz. Meu primeiro ministério, meu primeiro chamado é para com minha esposa e para com meu filho. Um homem que não sabe governar a sua casa, não pode governar as coisas de Deus. E eu tenho que priorizar eles na minha vida. Tem muita gente por aí com ministérios bem-sucedidos, com famílias arrebentadas para todos os lados. Tem muita gente com a conta bancária recheada de dinheiro, com os filhos morrendo de fome na sua alma, no seu espírito. Falta de afeto, de pai, de amor, de carinho, né? Essas tranqueiras que o mundo planta na vida da família, né? E falando em família, eu queria falar sobre família. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Malaquias. Deus me incomodou. Eu tentei fugir desse texto para trazer para vocês, mas eu não tive escapatória, porque eu fui buscar outras coisas e acabei voltando para isso. Ok? Não sei o que Deus quer falar com você nessa noite. Não sei. Só sei que Deus me trouxe aqui e trouxe você. E de alguma forma, eu não creio em coincidências, mas eu creio que Deus te trouxe nessa noite para falar no teu coração. Amém? Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz assim: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar? Pai, eu quero mais uma vez te agradecer, Deus, pelo privilégio que eu terei nessa noite, Deus. E o privilégio que todos que estão aqui nessa noite terão de estar primeiramente juntos, Deus, porque para a gente é um privilégio como corpo de Cristo, estar junto sempre. É um privilégio ter essa liberdade que a gente tem de levantar nossas mãos e te adorar com liberdade, Senhor. E também é um privilégio a gente poder chegar aqui e investir no teu reino com nossas ofertas, Deus, e nossos dízimos. E um privilégio também tão grande quanto tudo isso também, Deus, é ouvirmos a tua palavra. É compartilharmos a vida, Deus, porque a tua palavra ela é viva e ela se transforma em carne em nossas vidas, Deus. Muito obrigado, porque eu creio que o Senhor nessa noite falará conosco. O Senhor já tem falado e eu creio que o Senhor continuará falando. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele fala sobre talvez uma das maiores manifestações do reino de Deus sobre a face da terra. A manifestação mais visível e que é a chave de quase tudo o que envolve o reino de Deus está focado nisso, que é a família. É. Eu sou filho de pais evangélicos, fui criado na igreja presbiteriana desde de berço. Durante toda a minha adolescência eu praticamente estive fora da igreja, desviado. Com 18 anos eu voltei para a igreja e para o reino de Deus, para Cristo, e estou até os dias de hoje, né? Já se faz 19 anos que eu me converti, que eu nasci de novo. Mas uma coisa é verdade, que as gerações estão mudando cada vez de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais até mesmo surpreendente durante toda daquilo que a gente viu durante a história. A gente, por exemplo, uma coisa bem básica, uma música na história da igreja, ela durava séculos. Durava séculos. Você cantava um hino, né, pai, filho, avô, bisavô, tataravô, sei lá o que vem depois disso, né? Mas gerações cantavam um hino durante centenas de anos. Né? Hoje, uma música, ela dura 3 meses, o povo evangélico não aguenta mais cantar. Ela empapuça. Ninguém aguenta mais cantar aquela música. Né? Então, essa é uma coisa que está acontecendo. Né? A gente vê uma produção de música na história da igreja como nunca se ouve antes. E eu não estou criticando isso. Pelo contrário, eu sou um cara que eu ouço música praticamente o tempo todo. Então, eu sou apaixonado por música e eu louvo a Deus por isso. Né? Por essa riqueza de música cristã, principalmente, né? Nascendo. E é impressionante hoje o que está acontecendo no reino de Deus com relação a isso. Né? Mas, então, só citando essa questão de que as gerações estão mudando surpreendentemente. Né? Uma coisa que, quando eu me converti, por exemplo, há 19 anos atrás, o termo da moda era ficar. Né? Era ficar. Hoje, esse termo ficar é uma coisa antiquada, velha, antiga. É, ninguém mais fica. O negócio agora é direto no vamos ver. É direto nas, né? Vamos direto, vamos ficar pelado de uma vez e vamos aos finalmente, né? Então, o termo ficar é uma questão antiquada. Hoje a questão mesmo é a sexualidade. Né? Um menino e uma menina se conhecem, beijo na boca é coisa para antigo. É coisa para quem é antiquado, é para crente, talvez. Né? Um cara que é crente talvez até se permita dar uns beijinhos. Mas quem não está em Cristo, passa, vai além. Né? Isso é coisa antiquada. Então, a gente, eu pelo menos, né? Não sei a idade de todo mundo aqui, mas eu sou parte de uma geração que foi um divisor entre a geração dos meus pais e a geração que está nascendo aqui. Eu lembro que quando se falava de rock em 1990, dentro da igreja, era uma coisa ainda que escandalizava profundamente. Né? Eu fui muito discriminado na minha igreja quando me converti, porque eu era um roqueiro, vim para Cristo como roqueiro e permaneci em Cristo como roqueiro. Né? Me falaram assim, vem para Jesus como você está, e pronto, né? Eu levei a sério isso, literalmente, e vim roqueiro e continuei roqueiro. Então, tentaram mudar isso dentro na minha vida, mas o Espírito Santo tinha um chamado para a minha vida, graças a Deus que hoje eu estou aí, trabalhando com isso, né? Direcionado. Está chovendo? É? Nossa. Então, nós somos alguns que estão aí entre esse período dos anos 70 ao ano 2000 para cá, essa geração divisora, né, divisora de gerações que estão aí. Então, nós somos a... Deixa eu só ler uma coisa aqui. Vou ler uma coisa e queria que vocês prestassem atenção. No desejo de não repetirmos os erros de nossos pais, porque a gente se cansou de algumas coisas dos nossos pais, né? Eu me cansei, eu vi muitas coisas dos meus pais. Então, no desejo de não repetirmos os erros de nossos pais, nos tornamos a última geração que obedeceu aos pais. E a primeira geração que obedece aos filhos. Eu sou a geração Xuxa, né? A geração Xuxa é a geração que não podia apanhar, porque pai não podia mais bater, a geração Xuxa. A Xuxa chegava na televisão e dizia assim: pai, não bata nos seus filhos. Não podia mais ter disciplina para com os filhos. Então, eu vim dessa geração, né, em que a gente não quis mais repetir os erros dos nossos pais. E hoje, quem manda em nós são nossos filhos. Somos a última geração que respeitou aos pais e a primeira que os filhos não respeitam. Eu chamava meu pai de senhor, chamava minha mãe de senhora. Até hoje eu ainda me refiro à minha mãe, meu pai já falecido, mas até a morte do meu pai, eu nunca chamei ele de você, eu sempre chamei meu pai como senhor, sempre tive um respeito por ele, né? Hoje eu vejo os jovens se relacionando aos seus pais, se referindo aos seus pais de uma maneira assim, né? Ô cara, ô meu, né? Eu não estou dizendo que a palavra senhor denote de alguma forma reverência, né? Mas a impressão que eu tenho é que cada vez mais o respeito aos pais está se perdendo. Então a gente é essa geração, né? Essa geração que infelizmente são pais matando filhos e filhos matando os pais. Não necessariamente de uma forma existencial, mas talvez com suas palavras e com a sua vida. Eu vi uma matéria essa semana, uma matéria dessas tipo que sai sangue pelos botões, né, que você fica assistindo aqueles programas de repórter lá que só fala de morte, de desgraça para tudo que é lado, e falou de três assaltantes que tinham sido mortos. Na hora que falou daqueles caras que foram mortos, eu até senti uma certa alegria por aquilo, né? Falei assim: puxa, graças a Deus, né? Três pragas a menos nesse mundo, né? Matando gente e roubando gente. Então, o meu senso de justiça veio, e eu pensando comigo mesmo, né, com relação a isso. E o repórter, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim: a sociedade celebra a morte de três marginais. Mas nesse instante, há pais que estão chorando a morte de seus filhos. E ele entrevistou um dos pais, e os pais disseram assim: nós procuramos ensinar nossos filhos a respeito de honra, a respeito da vida, a respeito do respeito. E quando chegou a vez deles nos honrarem, eles escolheram esse caminho. Nós estamos hoje num mundo onde os jovens estão confrontando todos os valores das gerações passadas. Eu estou debatendo hoje, eu sou um apologeta, eu sou um defensor da fé, desde que Deus me chamou. Então, eu tenho várias comunidades no Orkut, vários sites que eu estou trabalhando com respeito à defesa da fé. E hoje, a defesa da fé, ela não está mais restrita à questão de você defender a fé com relação ao ataque daqueles que vêm de fora. Hoje é um problema muito sério, porque o cristão que se propõe a defender a fé hoje, ele tem que estar defendendo a fé daquilo que está vindo de fora, e eles têm que defender a sua fé daquilo que está nascendo hoje dentro da igreja. Então, eu tive que responder tópicos como, por exemplo: cristão pode fumar maconha? Eu falei: mas como que se cogita uma pergunta como essa? Como é que você responde uma pergunta dessa? A pergunta ela é tão absurda que você não tem, você fica sem palavras, você não tem nem o que responder. Afirmações com relação à sexualidade, né? Não, o negócio hoje é fazer um test drive. Você não tem que casar, você tem que fazer um test drive, né? Então você tem que ficar né? De repente vai morar junto. É, já tem gente fazendo assim por proposta hoje, né? A proposta é, não, vamos morar juntos uns 3 anos e se der certo a gente casa. E eu não estou falando de gente que está vindo de fora, estou falando de gente que está dentro da igreja, que está ali dentro da igreja. Então, essa geração que está confrontando aquilo das gerações passadas, os valores das gerações passadas, estão confrontando de dentro da igreja e não de fora. Então, o jovem cristão hoje, ele tem que estar muito bem alicerçado em Cristo, para ele não ser tragado por aquilo que vem de fora e por aquilo que está dentro da igreja hoje. É um problema, porque, por exemplo, para o mundo que está lá fora, família é uma questão apenas cultural, não tem nada de absoluto na família. Família é uma questão cultural. Sexo é a liberdade e a condição existencial. É, hoje tudo gira em torno de sexualidade. Tudo, absolutamente tudo gira em torno de sexualidade. Qualquer propaganda de biscoito tem que ter uma mulher seminua, né? Tem que ter um corpo saradão lá que denote alguma questão relacionada a isso, né? Fé é um mito, é uma questão irracional. Então hoje existe esse conflito, né, o tempo todo entre fé e ciência. Fé e ciência. Então, ciência é aquilo que trabalha a racionalidade, a razão, e fé é aquele negócio, sei lá, impalpável, que não tem sentido, não tem razão nenhuma. Então, na verdade, quem tem ciência é quem é inteligente, e quem tem fé é quem é burro. Esse é o conceito que se tem hoje, né? É um mundo que está afrontando Deus o tempo todo. O tempo todo. Você vê através das novelas, né? A irmã estava falando sobre a respeito da última novela. Eu, graças a Deus, faz muitos anos que eu não sei o que é assistir um capítulo de novela. Eu tenho para minha vida que a Rede Globo é uma emissora que nasceu no coração do diabo, que nasceu no inferno, da proposta do diabo para esse mundo. Eu estava estudando esses tempos os levantamentos que foram feitos a respeito de aonde a Rede Globo chega com as suas emissoras, a causa, o que acontece nas cidades em que ela chega. Então, houveram estudos de que cidades que não tinham acesso à emissora com um canal aberto, quando passou a ter acesso a ela, houve aumento de divórcios em 15%. Coincidência? Eu acredito que não. Há um poder por trás daquilo ali, sendo uma mensagem sendo lançada diariamente sobre a família, sobre os jovens, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que nós precisamos tomar todo cuidado para com isso. É óbvio que ninguém aqui está usando fraldas ainda, né? Todo mundo aqui é adulto, pelo menos está caminhando para isso, né? E tem que ter sabedoria para discernir as coisas. Mas uma grande verdade é que a gente muitas vezes não sabe discernir, e a gente vai se alimentando disso o tempo todo. Então, o medo do passado nos transformou em pais que estão formando filhos com medo do futuro. Você vai perguntar para um jovem hoje, o que você quer da vida? Não sei. Não sei. Nós não estamos mais preparando nossos filhos para encarar responsabilidades, né? Um jovem hoje, ele não trabalha. Ele não trabalha. Ele passa a vida inteira, o pai e a mãe sustenta. Depois ele vai para uma faculdade, o pai e a mãe sustenta. Quando ele sai da faculdade, ele vai procurar emprego. O que acontece? Ninguém abre porta de trabalho para ele. Por quê? Porque ele não tem experiência com nada. Ele não sabe trocar uma lâmpada. Ele não sabe trocar um chuveiro. Ele não sabe se entupir um cano. Ele não sabe, acho que, nem cortar a unha do dedo. Não sabe fritar um ovo. Não sabe fazer nem miojo. O cara não sabe nada. A culpa é de quem? A culpa é de uns pais, que são a minha geração, que não, né, que não prepararam seus filhos para o futuro, né? Eu lembro que quando criança, eu tinha um vizinho que a criação dele para com os filhos foi muito diferente da criação que eu tive, né? Porque eu sou essa geração que fui criado sempre na mordomia, né? E a obrigação era estudar, né? E esse menino que morava do lado da minha casa, os pais, desde criança, ele tinha que trabalhar todos os dias. Ele ia para a escola de manhã, ele almoçava, aí ele tinha que fazer a primeira tarefa, ele era obrigado, minha mãe nunca me obrigou a nada, graças a Deus, né? Ou ao diabo, não sei dizer quem foi o que influenciou a questão ali. Ele tinha que fazer suas tarefas. Primeira coisa, terminava de fazer a tarefa, o pai dele todo dia colocava ele para cortar lenha. Ele tinha que fazer uma coisa, carregar pedra, pintar a casa, capinar, catar coquinho, sei lá. Qualquer coisa, mas aquele piá tinha que trabalhar todos os dias. Todos os dias ele tinha que fazer alguma coisa, alguma tarefa, o pai delegava a ele, né? Aí tinha uma hora que ele tinha que tomar banho, lanchava, aí ele estava liberado para ir para a rua, para brincar, até um certo horário, né? E hoje ele é gerente em Foz do Iguaçu, ele é formado, ele é gerente de uma empresa lá em Foz do Iguaçu, bem sucedido, né? Com uma família bem sucedida toda, né? E está lá. Então, hoje eu sou pastor de uma igreja de jovens, com 30 anos nas costas, o cara mora com os pais. Com 30 anos nas costas, o cara não consegue trabalho em lugar nenhum. Com 30 anos nas costas, ele não consegue nem pensar em formar uma família, porque se ele casar, ele vai morar onde? Né? Então, a gente está aí, vivendo esse caos social. Né? Esse caos social. Onde você manda seus filhos para a faculdade, mas não há uma preparação para com a vida. Né? Ou seja, faculdade hoje e a escola tomou o papel da família. Porque o papel da família é a formação. E a escola traz somente uma coisa, a informação. Né? Então você tem um monte de gente informada para tudo que é lado, sabe tudo. Só que não está formada. Não tem a formação da vida. Não está preparado para a vida. Você joga esse cara para dentro de um casamento, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. O máximo que ele vai fazer é imitar o que ele teve em casa. E aí a gente vê o caos que se tornou a sociedade hoje, né? Para cada 2 casamentos, 1 termina em divórcio. É a realidade do nosso país. É a realidade do nosso país. E quando você fala em divórcio, eu estou falando de uma realidade dentro da igreja. É, dentro da igreja. Se tornou uma coisa comum. Está ali. Acontecendo o tempo todo. É. Quando a gente vê lá em Efésios dizendo assim, no capítulo 6, se vocês quiserem abrir, vocês podem me acompanhar. Se não quiser, também eu vou ler aqui. Diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa que você tem quando você honra teu pai e tua mãe? Para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Aí tem jovem morrendo cedo por aí, a gente chora, a gente fala, nossa, o cara morreu cedo. Mas a gente não sabe como é que esse cara era com o pai e com a mãe. Eu não estou dizendo que todo cara que morre jovem morre porque desobedecia pai e mãe. Mas estou dizendo que tem muito cara que morre jovem, morre por causa disso. Morre porque não honra. Tá certo? Ok? Então, a gente resgatar isso para as gerações de hoje é um desafio da igreja. É um desafio dos pais, é um desafio dos filhos, né? Eu fui um cara que fui vítima de muitas questões da minha infância, da criação, da forma como eu fui criado. Eu tive um pai ausente na minha vida, um pai que nunca brincou comigo, um pai que nunca disse para mim que me amava, e tive uma mãe, de alguma forma, que a vida inteira me disse que eu não valia nada, que eu nunca ia ser ninguém, que eu ia ser um vagabundo, que eu ia ser o cocô do cavalo do bandido, né? Que eu ia ser alguma coisa nesse sentido. Então, a vida inteira eu ouvi esse tipo de informação, né? De palavras, de formação para a minha vida, né? Então, você imagina como é que isso causou dentro de mim, né? Imagina o que isso causou dentro de mim, tudo. E, graças a Deus, por Deus. Porque o Deus da história, o Deus que intervém na história, interveio na minha história. Veio na minha história e mudou. Quando a cruz entrou na minha vida, esse foi um divisor, né? Então, eu nunca ouvi da minha mãe que me amava. Mas eu fui até ela. Essa questão da encarnação do Evangelho é um desafio para mim e para você. Porque o desafio para a minha vida, quando eu li esse texto de Malaquias, foi que a conversão teria que ser do pai para a mãe ou dos filhos para os pais. Então, eu lembro que quando eu me converti, eu procurei minha mãe. Primeira coisa que eu fiz, assim, eu olhei para ela assim e falei, mãe, porque eu era um cara bocudo, né? Como eu ouvia só detonação para minha vida, né? Aquilo gerou em mim uma revolta, né? Então eu não respeitava pai e mãe mesmo, né? Não tinha, chutava balde, chutava cadeira, eu xingava, não queria, não tinha respeito nenhum por ninguém, né? Nem a mim mesmo respeitava, quem dirá as outras pessoas. Mas quando o Cristo entrou na minha vida, eu lembro que eu procurei minha mãe e olhei nos olhos dela e disse: mãe, eu quero dizer uma coisa para você, para a senhora. Eu quero pedir perdão para a senhora por todas as vezes na minha vida em que te desrespeitei, que eu te desonrei, em que não fui o filho que eu deveria ter sido. Procurei meu pai: pai, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz contra você. Eu quero dizer uma coisa para vocês dois, que eu amo vocês. Que eu amo vocês. Hoje você vai em um almoço da minha família, eu chego na minha família, eu abraço minha mãezinha, dou um beijo gostoso nela e falo: mãezinha, eu te amo. Eu te amo. Minha mãe nunca mais, na verdade, mesmo dizendo para ela que eu amava, ela nunca me disse que me amava, né? Mas isso daí foi curado em Cristo, mas a minha parte eu fiz. Ou seja, hoje o Gabriel, que é a geração que está vindo desse divisor, ao invés de se tornar um menino revoltado com a vida, hoje é um menino que escuta 24 horas por dia da boca do pai dele, que sou eu, que eu o amo. É a primeira coisa que eu acordo, que ele acorda depois de mim, eu acordo bem cedo, ele acorda depois de mim. Primeira coisa, quando ele está acordando na caminha dele, eu vou buscar ele no meu colo, eu beijo um monte, e ele diz assim: filho, eu te amo. Quer dizer que eu amo você de uma maneira tão maravilhosa, filho. E eu quero profetizar na sua vida hoje um dia abençoado, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu coloco as mãos na cabecinha dele e oro por ele e falo: Deus te abençoe, meu filho. Que o teu dia hoje seja uma bênção. Meu pai nunca impôs a mão na minha cabeça para orar por mim. Eu nunca recebi isso. Agora, a grande questão é: eu continuarei repetindo os mesmos erros? Tem uma música que diz assim: a minha dor é saber que depois de tudo que nós vivemos, nós permanecemos sendo os mesmos, permanecemos sendo iguais aos nossos pais. A grande verdade é que se a cruz não entrar na nossa vida, não se transformar em carne na nossa vida, o evangelho da graça não se transformar num divisor de mudança na nossa vida, nós fatalmente permaneceremos cometendo os mesmos erros que os nossos pais. Os mesmos erros. Infelizmente, todas as qualidades que meu pai tinha, porque ele também não era o Hitler, né? Meu pai não era o Saddam Hussein, né? Mas, infelizmente, as qualidades que ele tinha, eu não herdei quase nenhuma delas. Meu pai tinha tantas qualidades, e hoje eu não consigo visualizar os defeitos dele, visualizo só as qualidades, e, infelizmente, muito pouco das qualidades que ele tinha, eu herdei. E hoje eu tenho que me esforçar, né? Porque nós, humanos, Nós temos uma alma que é igual a uma tinta fresca, né? Meu pastor sempre fala isso para mim. Que a alma humana, e principalmente a alma de uma criança, ela é igual a uma tinta fresca. O que é uma tinta fresca? Você vai e coloca uma mão numa tinta fresca, o que acontece? Fica marcado. Fica lá. E o desafio da fé sempre é transformar as minhas feridas em cicatrizes. Porque tem gente que fica ferido a vida inteira. A vida inteira, aquilo nunca cura, aquilo nunca se transforma em cicatriz, aquilo sempre está ali, sangrando a vida inteira, né? Eu costumo dizer que talvez um dos maiores benefícios que Freud, o grande psiquiatra da história, trouxe para o pecado, para a culpa e para a desculpa, é que hoje, o que acontece? A doutrina, né, o ensino de Freud era assim, que tudo era fruto do meio. É o que significa o seguinte: você é assim por causa do meio que você foi criado, porque teu pai e tua mãe, de alguma forma, geraram em você essas cicatrizes, essas feridas que estão até hoje, né? Então a coisa é mais ou menos assim: se eu sou um cara estouradinho no trânsito, que gosto, né, de sair por aí fechando todo mundo, xingando todo mundo, né, eu posso ter muito bem a confortável desculpa de dizer assim: não, é o seguinte, eu sou assim estouradinho porque quando eu era criança, meu pai dizia umas coisas para mim que me irritavam, entendeu? Aí você sai dali, vai lá pro papai: pai, por que você me tratava assim? Aí o pai diz assim: não, filho, eu sou assim porque é o seguinte, o teu avô era assim comigo. Aí você vai lá para o vovô: por que você tratava o pai assim? Não, neto, é o seguinte, eu tratei teu pai assim porque o meu bisavô me tratava assim. Então ninguém tem culpa de nada. A coisa vai de geração em geração e ninguém assume a culpa. Quando eu me tornei o homem que eu me tornei, o piá, o menino que eu me tornei, que com 18 anos Deus me chamou para Cristo, uma coisa eu aprendi desde cedo. E eu era 100% responsável para permanecer sendo quem eu era e para deixar de ser quem eu era. Uma das coisas que eu aprendi desde cedo é que eu sou 100% responsável e um dia estarei diante do Rei dos Reis para dar uma resposta para o Rei dos Reis com aquilo que eu fiz com a minha vida e que eu era indesculpável diante dele. Aquilo tinha que morrer em mim, a cruz tinha que ser cravada na minha vida e a minha história tinha que ser mudada em Cristo Jesus. Eu não podia continuar sendo o mesmo. E eu não entendo, às vezes, pessoas que permanecem dentro da igreja anos e anos e anos e morrem dentro da igreja, mas a sua vida não muda. A sua família continua a mesma bagaça de sempre. O seu relacionamento com seus pais é o mesmo, não muda. E o relacionamento dos pais com os filhos não muda. É pai que não olha na cara de filho, é filho que não olha na cara de pai, é pai que não beija filho, é filho que não beija pai, é pai que não abençoa filho, é filho que não se submete à autoridade do pai, e vai aí. E está dentro da igreja. Você tem um chamado de sacerdócio. Quando Cristo fala que nós somos sacerdotes, geração eleita, cada um de vocês é um sacerdote. E família é sacerdócio. Família é sacerdócio. Eu sou um sacerdote dentro da minha casa, eu sou o pastor dos meus filhos, eu sou um sacerdote na minha casa, eu preciso cuidar daquilo que Deus me deu. Quando a gente chama a figura de um sacerdote para a família, o que era o sacerdote? Aquele cara que se apresentava diante de Deus como mediador, como aquele que levava o rito para Deus. É a mesma coisa. Eu fui chamado para honrar meus pais. E eu fui chamado para honrar meu filho. Eu fui chamado para honrar minha esposa. Eu fui chamado para honrar a mim mesmo. Eu fui chamado para ser, em nome de Jesus, para ser uma bênção para este mundo, para cumprir aquele chamado que Deus deu a Abraão lá atrás. Quando Deus chama Abraão, o povo que é chamado para viver pela fé é um povo que é chamado para ser uma bênção em todas as nações, em todo o mundo. Eu preciso ser o referencial de família que a sociedade hoje está precisando, mas tem que começar em mim, tem que começar em mim. Eu não posso esperar que comece pelos outros, tem que começar na minha vida. Amém? A fé cristã, ela é transmitida por modelo. Modelo. Eu sou o modelo. Eu tenho autoridade hoje, como pai, como marido, de chegar para qualquer pessoa e dizer assim: sede meu imitador. Sede meu imitador. Sede meu imitador. Imite a minha pessoa. Ou seja, é um modelo. Hoje nós carecemos de uma geração que tenha a autoridade de poder dizer: sede meus imitadores. Hoje a gente tem medo de falar isso, porque a gente está tão descompromissado com a ética, com os valores do reino de Deus, que o mundo nos cala, e a gente tem medo de falar, porque a gente sabe que a gente é essas porcarias, que na verdade de seriedade mesmo nos falta muito, e que a gente tem que abraçar o reino de Deus mesmo e encarar todas as implicações em ser cristão, ou eu sou ou eu não sou. Até que horas? São 10 horas já? Eu já estou acabando, tá, gente? Mais 3 horas a gente termina aqui, tá bom? Quando a gente olha para a história da família, para a história da criação, a criação ela nasceu de uma família, né? O pai e o filho e o Espírito Santo. Nasceu de uma família. A humanidade nasce de uma família, Adão e Eva. A fé nasce de uma família, Abraão e sua família. Jesus veio ao mundo dentro de um quê? De uma mãe solteira? De um orfanato? Jesus foi abandonado na porta de alguém? Nasce de uma família. O plano de Deus está na família. A família é tudo. Nós precisamos da família. E compete a cada um de nós fazer o nosso papel dentro dela. Família é lugar de cura e não de doença. Chega de doença na família. É na minha e na tua geração que a doença na família tem que deixar de existir. Eu fui impactado por um livro chamado Vida Restaurada, de uma psicóloga cristã chamada Sandra Wilson. E aquela mulher, ela me fez enxergar que eu estava cometendo os mesmos erros que os meus pais estavam cometendo com relação à minha criação para com o Gabriel. E aquele livro foi uma libertação na minha vida, e eu louvo a Deus pela vida da Sandra. Quem puder comprar esse livro, compre e leia. Vida Restaurada, de Sandra Wilson. É da editora Betânia, eu acho. E uma das coisas que a Sandra fala é que, fatalmente, uma das coisas que a gente traz para dentro da nossa paternidade é a perfeição, o perfeccionismo, melhor dizendo. Então, eu era perfeccionista. Eu, como vítima das minhas centenas de palavras ouvidas durante a história que eu não era nada, eu gerei na minha vida um sistema de defesa chamado perfeccionismo, que não é o perfeccionismo, é diferente. O perfeccionista é aquele cara que busca fazer as coisas com perfeição. Então, chega um ponto em que ele fala assim, aqui está perfeito. Beleza, vamos lá, tá massa. O perfeccionista, ele é um cara que vai além. O perfeccionista, que é a doença que eu gerei pela minha criação, é o cara que nunca alcança a perfeição em nada. Então, ele vai construir uma casa, ele constrói, faz, mexe. E o sentimento de alegria, satisfação e gozo por aquilo ali nunca alcança, nunca chega. Isso é chamado de perfeccionismo. Você tem isso às vezes na sua vida? Nunca nada está bom. Quando você está andando de a pé, você fala assim, eu seria tão feliz se eu tiver um carro. Aí você tem um carro. Aí eu seria tão feliz se eu tiver um Audi. Não. Aí, não. Quando tem um Audi, não está bom. Aí eu seria tão feliz se eu tiver uma Ferrari. Então, a coisa vai, e a vida vai. Talvez esses sejam sintomas de perfeccionismo, Ok? A cura da nossa nação não está nas mãos de nossos governos. A cura da nossa nação está no reino de Deus e na família. Quando a família é restaurada, eu fico pensando nesses marginais que foram mortos lá, Se eles tivessem tido uma família estruturada, cristã, instruída nesse livro maravilhoso, pais que os tivessem abençoado desde criança. Eu vou dizer uma coisa para vocês assustadora: 70% dos homens que estão em presídio hoje são ex-evangélicos, filhos de evangélicos. Isso não é de assustar? Eu fico assustado com isso. O que é isso? Como pode? Como pode? Deus nunca vai mudar de ideia com relação à família. Nunca vai mudar de ideia. Eu quero ler duas coisinhas rapidinhas para você e eu vou encerrar. Eu quero ler primeiro um texto que se chama Quero Ser um Televisor. Alguém já viu esse texto? Não? Eu Quero Ser um Televisor diz assim: a professora Ana Maria pediu aos alunos que fizessem uma redação, e nessa redação, o que eles gostariam que Deus fizesse por eles. À noite, corrigindo as redações, ela se depara com uma que a deixa muito emocionada. O marido, nesse momento, acaba de entrar, a vê chorando e diz: "O que aconteceu?" Ela respondeu: "Leia." Era a redação de um menino. A redação dizia: "Senhor, esta noite te peço algo especial. Me transforme em um televisor. Quero ocupar o seu lugar, viver como vive a TV de minha casa, ter um lugar especial para mim e reunir minha família ao redor. Ser levado a sério quando falo. Quero ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções nem questionamentos. Quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona e ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. E que minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de ignorar-me. E ainda que meus irmãos briguem para estar comigo. Quero sentir que minha família deixa tudo de lado de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço muito, só quero viver o que vive qualquer televisor. Naquele momento, o marido de Ana Maria disse: meu Deus, coitado desse menino. Nossa, que coisa esses pais. Ela olha e responde: essa redação é do seu filho. Eu sou um inimigo da televisão e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar contrário a ela, eu falo. Eu acho que quem tem a felicidade de ter uma TV a cabo e, né, tem a graça de selecionar alguns canais para assistir ali, ainda está em uma vantagem um pouco acima, né? Mas acho que quem hoje está dependente de TVs, de canais abertos, realmente está complicado, né? Mas a minha família ela foi influenciada e ela foi, de alguma forma, impactada quando eu aprendi a desligar a televisão. Eu conheci uma esposa que eu não conhecia antes e eu passei a ser um pai que eu não era antes. Quando eu comecei, ao invés de dar atenção para aquela televisão, eu comecei a conversar com minha esposa, ter mais tempo de qualidade com ela, ter mais tempo de qualidade com meu filho. A minha família foi impactada. E ela é ainda impactada até os dias de hoje e permanecerá sendo, em nome de Jesus. Uma grande verdade é que nós só aprendemos a ser filhos quando a gente se torna pais. E, infelizmente, a gente só aprende a ser pai quando a gente se transforma em avô. Ou seja, a gente só aprende a ser família quando não resta mais tempo para ser. Quando a gente está com o pé na cova, aí a gente pensa em ser alguma coisa. Billy Graham fala assim que uma das coisas que ele, se ele pudesse ter a oportunidade de viver novamente a sua vida, porque você sabe que Billy Graham teve um filho que se revoltou, né? Que se desviou. Nós estamos falando do maior pregador, talvez, da história. Talvez, não sei, hoje, Reinhard Bonnke, acho que, né, está ali naquele cartaz no canto ali, Reinhard Bonnke talvez tenha superado nesse quesito, em ter ganho mais almas para Cristo, pregado o Evangelho um pouco mais ainda do que Billy Graham. Mas esse homem teve um filho que se desviou, que saiu dos caminhos, né? Mais tarde, graças a Deus, voltou. Mas uma das coisas que Billy Graham fala, ele fala assim que se ele pudesse viver novamente a vida dele, voltar novamente a viver, ele passaria mais tempo com a família. Ele deixaria de pregar para as multidões para gastar seu tempo com a família. Eu não sei como é que está a sua vida, como pai, como mãe, como avô, como avó. Não sei como está a sua vida hoje como filho. Mas Deus está querendo trazer para você nessa noite uma palavra que a sua prioridade é a sua família. E que nós precisamos aprender a investir nossas vidas neles, em nome de Jesus. Porque quando a gente negligencia as nossas famílias, a Bíblia fala que nós estamos negando a nossa própria fé. Porque aquele que não tem cuidado dos seus, negou a fé. Cuide do tesouro precioso que Deus deu para você. E ame. Não espere. Vá até. Vá até. Quebre as barreiras. É hora dos pais se converterem aos filhos. E dos filhos se converterem aos pais. Porque essa é a maior manifestação e talvez a manifestação mais poderosa que hoje pode existir na face da terra. Quando a gente lê a palavra, aquela parábola do filho pródigo, todas as vezes que eu leio aquela parábola, aquilo lá me impacta. Me impactua, aquilo lá me deixa tremendo de alegria por ver a paixão do pai pelo filho e o filho encontrando os braços da graça, né? Mas o filho precisou voltar. E quando voltou, precisou encontrar os braços da graça abertos para recebê-lo. Feche seus olhos. Quero orar por mim e orar por vocês. Deus, nós somos dependentes da Tua graça na nossa vida, Pai. Obrigado porque nós podemos dizer essa palavra tão santa e tão poderosa nas nossas vidas. Nós podemos Te chamar de Pai. Essa é uma palavra, Deus, que estremece o nosso ser, a nossa alma. Porque nós não estamos abandonados, nós não estamos sós. A Tua palavra fala que mesmo que nossos pais, nossas mães nos abandonassem, o Senhor jamais nos abandonará. E nós confiamos nisso, nós temos fé, nós descansamos nisso, Senhor. Eu Te agradeço por essa noite. Te louvo pela Tua palavra ministrada, trazendo a memória. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo. Abençoe os filhos que estão aqui nessa noite e abençoe os pais que estão aqui nessa noite. Que essa palavra possa penetrar no nosso coração, na nossa alma, Deus, e gerar vida em nós. Que essa palavra se transforme em carne nas nossas vidas, Senhor. Para a glória e a honra do Teu santo nome, eu oro, Jesus. Amém.